Clifford Brown. A matter of phrasing and taste. Programa de Érica Marques. Clifford Benjamin Brown nasceu a 30 de outubro de 1930 em Wilmington, estado de Delaware, e faleceu precocemente a 26 de junho de 1956, com apenas 25 anos, num acidente de automóvel. A sua morte foi uma das grandes tragédias da história do jazz. Classificado por muitos, a par de Dizzy Gillespie ou Miles Davis, como um dos melhores trompetistas do jazz, Brown morreu numa altura em que ainda estava a aperfeiçoar a sua técnica e o lirismo sonoro. Cresceu numa família ligada à música. O seu pai criou um quarteto vocal no qual participaram Brown e os seus irmãos. Com 10 anos, começou a tocar trompete na escola, fascinado pelo trompete reluzente do seu pai. Aos 13 anos, o pai comprou-lhe um destes instrumentos de sopro e garantiu a sua aprendizagem pagando aulas privadas. No segundo ano do ensino médio, recebeu aulas de Robert Boise Lowery e começou a tocar num grupo de jazz organizado pelo seu professor. Com ele, chegou a fazer viagens a Filadélfia. Thank you. Pleasure to present Clifford Brown playing for you Tenderly. Brown frequentou o Delaware State College e o Maryland State College. Tocou numa banda de jazz composta por 14 músicos, a Maryland State Band. Em junho de 1950, ficou gravemente ferido num acidente de carro após um concerto de sucesso, sem nunca ter recuperado totalmente. Durante a hospitalização, que durou um ano, Dizzy Gillespie visitou-o e tentou persuadi-lo a prosseguir a sua carreira musical. Devido às lesões causadas pelo acidente, teve de ficar limitado ao piano durante meses. Mais tarde, começou a tocar profissionalmente trompete e tornou-se um dos trompetistas mais conceituados do jazz. Uma das grandes influências de Clifford Brown foi Fats Navarro, um pioneiro do bebop que conheceu quando tinha 15 anos. Brown absorveu a técnica virtuosística e o brilhante poder inventivo de Navarro. Navarro teve também uma morte prematura aos 26 anos, vitimado pela tuberculose e pela dependência de heroína. Esta técnica continha várias características, como um som quente, redondo e consistente em toda a extensão do instrumento, uma articulação sem dificuldades de cada nota, mesmo em tempos muito rápidos, um sentido altamente desenvolvido da harmonia, permitindo-lhe emitir declarações ousadas através de progressões harmónicas complexas e nela incorporar a linguagem do bebop. Thank you. As suas primeiras gravações foram realizadas com Chris Powell, Tocou em Filadélfia, antes de se juntar à banda de Ted Dameron, em Atlantic City, e depois à big band de Lionel Hampton, para uma digressão europeia, em 1953. De seguida, tocou com músicos importantes da Costa Oeste, e com o quinteto do baterista Art Blakey. Em 1954, ele e o baterista Max Roach formaram o quinteto Clifford Brown and Max Roach, que rapidamente se tornou uma das formações de jazz mais destacadas do pós-guerra, e um marco do estilo hard bop, com todos os membros do grupo, exceto o baixista George Morrow, a contribuir com temas originais. O trompete de Brown foi originalmente associado ao saxofone tenor de Harold Land. Depois de Land sair, em 1955, para passar mais tempo com a sua mulher, o saxofonista Sonny Rollins juntou-se a eles e permaneceu membro até à sua cisão. A única filmagem conhecida do grande trompetista, tocando dois temas em 1955, foi num programa de variedades de Soupy Sales, que apareceu depois de estar perdida por 40 anos. A partir de 1953, quando Brown começou a gravar com frequência, o seu estilo foi adquirindo maturidade. Influenciado por Fats Navarro, desenvolveu um sentido inato da forma solo, um tom rico e uma técnica virtuosa em todas as gamas do seu instrumento. Os sinais distintivos das suas interpretações incluíam notas agudas brilhantes, detalhes rítmicos, uma incorporação generosa de notas ornamentais e inflexões variadas. Era particularmente conhecido pelas qualidades melódicas da sua improvisação, a qual frequentemente fluía em frases longas. A maioria das suas gravações são de qualidade elevada, sendo os melhores exemplos os álbuns Brown Roach at Basin Street e Sonny Rollins Plus 4, ambos de 1956. Este último, com Max Roach na bateria, Richie Powell no piano e George Morrow no baixo. O tema standard, Joy Spring, de 1954, é o dos mais conhecidos que escreveu.

Thank you. Thank you. Brown conseguiu escapar à dependência de drogas, como a heroína e o álcool, cujo consumo era muito comum no mundo do jazz. Durante a sua reabilitação do vício da heroína, Sonny Rollins mencionou que Clifford Brown foi uma grande influência na sua vida pessoal, pois mostrou-lhe que era possível ter uma vida boa e limpa e, ao mesmo tempo, ser um bom músico de jazz. Em 1954, Clifford Brown casou-se com Emma LaRue Anderson, em Los Angeles, a quem ele chamava Joy Spring. Clifford e Emma celebraram 3 vezes o seu casamento, devido às famílias de ambos viverem em costas opostas dos Estados Unidos e à diferença de religião de ambos. Clifford era metodista e Emma católica. Tiveram um filho, Clifford Benjamin Brown Jr., em 1955. Nas primeiras horas da manhã de 27 de junho de 1956, enquanto se dirigiam para Chicago para tocarem num noivado no The Blue Note, Brown e outro membro do quinteto, o pianista Richie Powell, e a esposa de Powell, Nancy, morreram num acidente de carro na Pennsylvania Turnpike. A esposa de Powell estava ao volante para que Clifford e Richie pudessem dormir. Enquanto conduzia à noite sob chuva, a oeste de Bedford, perdeu o controle do carro, saindo este da estrada, matando todos os três no acidente resultante. We'll be right back.

Brown foi o mais influente dos trompetistas da sua geração, com impacto em músicos como Lee Morgan, Brooker Little, Carmel Jones, Blue Mitchell, Louis Smith, Donald Byrd ou Freddie Hubbard. Após a morte de Brown, o saxofonista Benny Golson compôs I Remember Clifford, uma comovente homenagem ao jovem trompetista, tornando-se um tema standard do jazz. Entre outras composições em tributo a Brown, podemos mencionar a que Duke Pearson escreveu, Tribute to Brownie, gravado pelo Cannonball Adderley Quintet no álbum Sophisticated Swing, de 1957. Uma biografia sobre Clifford Brown foi publicada em 2000, intitulada Clifford Brown, The Life and Art of the Legendary Jazz Trumpeter, escrita por Nick Catalano. Brownie Speaks, The Life, Music and Legacy of Clifford Brown, foi um documentário realizado por Don Glendon, estreado em 2008 na University of the Arts em Filadélfia. Levou cerca de 20 anos a concretizar e contém entrevistas a Dizzy Gillespie, Harold Land, LaRue Brown Watson e Donald Byrd. Thank you. Este programa teve locução de Leonor Conceição e João Soares Santos. Realização de Érica Marques.